Dias que é foda, me sinto sozinho. Tento levantar, mas não dá. Eu passo umas horas, nem sempre consigo. Quem eu tô querendo enganar? É foda quando cê cai na real, que cê tá sozinho mesmo e que seus amigos foram mortos. Mano, eu já vivi várias fitas, várias tretas de família, e disso nós já sabe um pouco. Passa, eu lembro, tava bem foda lá em casa, minha mãe, mais três crianças, mas não faltava nada. Eu pensava, como assim? Minha mãe é muito foda, mó fita, deve tá fazendo máscara. Hoje eu olho minha filha, sou entende, toda linda, é só agora que essas fitas eu entendo. Eu vou usar do meu talento pra te livrar desse medo do toque que você carrega aí por dentro. Papo, Spike, Luqueta, Loto, vocês são importantes mesmo, vocês são importantes mesmo. Vocês são um dos únicos brancos que eu fecho, e eu confesso que eu levo aqui no peito. Vocês vão ter que aguentar a cada rima, a cada hit, a cada clipe que eu quiser lançar. Larissa no sonho, eu passo a visão. Deus disse assim pra ela que eu tava na contramão. Mudei o meu conceito do que era um trampo bom, e hoje eu sou outro pensando no lado bom. Beat. E hoje eu sou outro pensando no lado bom. Deus, muito obrigado por me ouvir. Deus, muito obrigado por estar aqui. Deus, muito obrigado por me ouvir. Deus, muito obrigado por estar aqui. Tem dias que é foda, me sinto sozinho. Tento levantar, mas não dá. Eu passo umas horas, nem sempre consigo. Quem eu tô querendo enganar? Tento levantar, mas não dá. Me passo umas horas, assim não consigo. Quem eu tô querendo enganar? Assim eu sigo junto com meus amigos, os mesmos de sempre fechado comigo. Chove lá fora, eu sei que tenho abrigo. Não importa o que aconteça com ele, eu consigo. Rodando o mundo, fazendo meu som, fazendo o povo lembrar do que é bom. Se é de verdade, sei que vai durar. Pra quem acredita, sempre existe um lugar. Tem dias que é foda, me sinto sozinho. Tento levantar, mas não dá. Eu passo umas horas, nem sempre consigo.